sozinho. Chama o Spoiler, tira a pedra do caminho. Eu posso falar sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho, sozinho. Posso falar sozinho. Posso falar sozinho. Posso falar sozinho. Chama o Spoiler, tira a pedra do caminho. Eu posso falar sozinho. Why? parede de água. O que leva dessa vida é um prazer. O prazer da vida é viver.